ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC. Ao seu lado. Agora, na Rádio ABC, Alvorada Sertaneja, apresentação Mauro Viola. Um abraço, 5 horas e 2 minutos. Bom dia, Marcelo. Aqui, tudo belo. Marcelo do lado de lá e nós do lado de cá. Tá bom, Marcelo? E aos ouvintes da Rádio ABC, desde já, muito obrigado pela sintonia. Estamos até 7 horas da manhã. Desde já, muito obrigado. Vocês com Deus aí e nós com Deus aqui, tá bom? E o telefone daqui é fácil. 44-35-90-20. 44-35-90-20. Liga aqui pra nós bater um papo. Se não puder atender seu pedido, nós marcamos para outro programa, tá bom? Ô Marcelo, e aí, tudo bem aí? Então vamos trabalhar? Vamos lá, ó. Lourenço e Lourival, vai lá pro Jardim Bom Pastor, ó. Lourenço e Lourival, sítio do vovô, quem escreveu? Muniz Teixeira e Luiz de Castro. E logo em seguida vai lá pra Vila Rica. Zé do Rancho e Zé do Pinho. Saudoso Zé do Rancho, meu recanto. Ô Marcelo, roda aí, cuidado pra não cair, hein? Você está ouvindo Alvorada Sertaneja. Eu vou passar o fim de semana lá no sítio do vovô.